Essa é minha entrada triunfal, pro que nunca antes foi visto. Abrindo as portas do quarto, dando sinal que tô vivo. Mãe, melhor se preparar pra gritar o nome do seu filho. Já já cê vai ler.